Salvador, boa tarde, Azul 4065, formação Romeu, 300, campeonato. Boa, obrigado, obrigado. Bom, parabéns pelo trabalho. Ativa Azul 4065. T26, está estabilizando o Exo. Boa tarde, Oxiné 6326. Ajuste no 015. Tá o número 2 para o pouso, não no 0. Segue um Boeing da Gol. Aguarde pista livre. Ah, bem ativo, seguindo a Boeing da Gol. BHZ, trive após conforme. Decola da 10, primeira curva direita, saída da EL, Leda, Motiva. 1208, controle, 5026, transponder. Autorizado, Campinas 300, Rápido Plano, Equalo Pistão 0, saída da EL, Leda, Leda Motiva. 1208, controle, transponder 5026, Azul 4065. 4065, o pessoal 10, Bidia, pessoal 16, copiado? Confirmado, 4065. Reporte para o estacionamento. Vamos lá. Para o Salvador, boa tarde, voo no 967, centro da Romeu para o Galeão. 967, Salvador Galeão, 360 nível autorizado, via Peso 10, SMAP, DCT Lúbito, Barbacena e Aposta Conforme. Decola da 10, primeira curva direita, saída da EL, Leda, Motiva. 1208, controle, acione 5027. Soldado Galeão, nível 360, presumo 0, SMAP, Lúbito, Barbacena e após Via Rota. Decolado no 0, curva direita da EL, Leda Motiva. 1208 ao controle, 5027 ao transponder, gol no 967. 967, chame para o estacionamento. Câmara. Após o 5027, o rapaz pode voltar. Após o visto autorizado, direto zona desça para 3 no pé do Oxanem 314. Completa final agora a torre com 18, décimo alma 118, confirme 118, 9. De agilizar o táxi na medida do possível até a cabeceira no zero e iniciar a decolagem assim que é autorizado após o pouso do tráfego da companhia. Claro, 142 pode agilizar sim. 125, décimo alma 4. Eu quero 595. Primária 121 decimal 85. 121 decimal 85. Procura 5905. Negativo. 126 decimal 85 a primária. 126 decimal 85. Procura 1595. Oxanem 6326, no solo 56, libera à direita e chame o solo 219. Liberando à direita, solo 219, obrigado. Nada. 1895, gol no 097, obrigado, bom trabalho. 2, o vento é 1.80 graus, 109, tem livre decolagem da 10. Tá iniciando 6142. Estou em Salvador, boa tarde, é o Gono 097, passando Lula. Boa tarde, Gono 097, é o número 2 para o pouso, segue um Airbus da Latam. O ajuste é o 095, aguarde pista livre. Sente-se aguardando pista livre no 097. Chaname 315, chamada agora centro Recife, 125, décima 1, 133, décima 1, 25, por favor. 251-3325, obrigado, boa tarde. Repouso na 10. Repouso 2154. Salvador, Golo 967, puxa, estacionamento no 10. Décima 8, boa viagem. 208, muito obrigado pela coordenação, 6142. Valeu, boa viagem. Valeu. 465. Até mais. Salvador, boa tarde, esse não é 6142, sai da boca. Boa, sobe 350. Salvador, China 6142, na saída PUCA. Ok, saída PUCA, sobe 350, está presente Jamo. Está presente Jamo, muito obrigado, 350, nível 6142. Chama Recife no 26, décima 85. 5915. Chame o solo, 219. Direito 219, já 3154. Voo 1097, o vento é 180 graus, 109, está livre o pouso na 10. Livre pouso na 10, gol 1097. Segue táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, para reportar antes da Juliette, 3154. Doura, descendo para 3063, não falta chamar. 2000 pais sem restrições, livre LS 1500. 2000 sem restrição, vai repassar minha LS 63 na faixa. 6142, voa, Jamo. Salvo Azul 4065, portão 8, pushback sua meta. 08, agora de pushback, 4065. Ladrão 08, 4065. No solo ao 01, ao livrar à direita, chame o solo 219, boa tarde. Ao livrar à direita, chame o solo 219, gol no 097. Salvador, é o gol 2009. Gol 2009 para Ilhéus, agora de cópia. Solo Salvador, boa tarde, gol no 097, livrando a pista via Fox. No 097, prossegue Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa vai reportar antes da Juliette, gol no 097. Para o táxi, gol no 967, autonomia de 3 horas e 40, Guarulhos, sobe 1-5-1. 67, utilizado o táxi via NG Alfa, o ponto de espera da 10, chame torre 1-1295, quem é 10, no 5, boa viagem. Via NG Alfa, ponto de espera 1-1-97, boa tarde. 37 da Golta Livre, 4065. 065, após a passagem da Gol Retaguarda, tá livre, puxe e reposte pro táxi. Após a passagem do 37, puxe e reposte o táxi, azul 4065. Ilhéus, tá pronto? Pronto. Salvador Ilhéus, 240 nível, Decola da 10, primeira curva à direita, saída da El Coral. 1208, controle, acione 5023. Autorizado, ele é o 240, via rota do plano. Decola da pista no 0, curva à direita, saída da El Coral. Controle no 208, aciona 5023. Do 2009, posição 4. Reporte posicionamento, 2009. 1097, mantenha a posição antes da taxa e Juliette. Vai manter antes da Juliette, gol no 097. Chanel 6142, voa Aracaju da presente. Aracaju 6142. Ok, o hotel X-Ray, entendido, acionado 0421, ainda não recebo. Informe sua posição em relação ao VR. No 2, chama agora Recife, 12685, alternando 12545, voa Aracaju. Boa tarde, gol no 967, livre decolagem, dá 10, o vento é 190 graus, 089. Livre, decolagem, sino 0, Rondo, 967. Tully. 142, me escuta. Boa Aracaju da presente, confirme como recebe. Alto e claro, boa Aracaju. Aguarde o teste pro pushback. Guarda, 2 minutos. Para o táxi azul 4065, 117, 117 a bordo, 4 horas e 30, alterna Ribeirão Preto. Visando o localizador, a Xerena 6314. O 4 completo com a torre 118.95. 118.95, daqui a pouco. Controle ao 4.000, braço a pé. Bravo Serra, Serra, prossegue. Bravo Serra, Serra, está passando terrestre. Procede Sérgio Alves Valeriano, está com controle de Salvador, mantendo aqui 307 em litoral, com 3 a bordo, Serra, Serra. Código é o 0277, Serra. Vou passar a série mais duas milhas da chinela. Gente. Tá. Ativa autorizada, após o azul, chamada ataque, gol 2009. Salvador, boa tarde, gol 984, informação que é autorização para Aracaju. 1284, Salvador Aracaju, 230, o nível autorizado, decola da pista 10, primeira curva à esquerda, sai da Puca, Jamo, voz Aracaju. 1208, controle, 5033, o transporte. Salvador 10, nível 230, curva esquerda, Puca, Aracaju, curva 208, 503. Volume 84, após Puca, voz Jama, após Jama, Aracaju. Puca, Jama, Aracaju. Reporte posicionamento, gol no 884. E repouso 109 na original 9063, na quadra Xeneto. Gol 1967, decolado ao 07. Chame o controle, 1208, boa viagem. 208, boa tarde. Controle Salvador, boa tarde, Gol no 967 da Euleda. Boa, sobe 360, vigilância, 967. 360, Gol no 967. Serra Serra já está sendo encanado. Ingresso no corredor Interlagos, Bravo Serra Serra. Poderia continuar a sequência da torre para azul 4065? 1895. 1895, obrigado. Torre azul 4065, ponto 090, pronto. 4065 da azul, alinhar e manter 10. Quem manter 10, 4065. Zero na chegada à mar e desce até o 050. 050 na mar, na meia da. No 4, no solo 10, libera a direita e chame o solo, 1219. Liberando a direita, 1219, 63 no 4. Recebo agora, Alfa Charlie, o hotel até que sei. Inicialmente, condições de voz de usual, mantendo a prova 080? Ah, eu mantenho, senhor. Quem mantém a 080 para livrar tráfego seguido do contrário, 500 pés, reporta litoral. 080 para livrar. Bravo Serra Serra. Eu escuto, senhor. Traga, circuito, chama a torre agora, 118.95. 118.95, erra. Salvador, é o Papa Romeu, Bravo Serra Serra. Bravo Serra Serra, boa tarde, boa tarde, está aqui no corredor Interlagos, está com o Pro de Nesso Aeroco, para ingressar no seu circuito para pouso, mantendo 500 pés, o Bravo Serra Serra. Sim, o Bravo Serra Serra, informa o Embraer 190 da Azul decolando, que dá 1-0, aproxime... Aproxime aqui do setor norte do campo, aqui próximo à estrada do Coco, e aguarde a autorização para o pouso na 17. Sente, vai chamar pro, no pro norte aí, o Bravo Serra Serra. Quatro zero meia cinco, decolado ao Zuno Ono, chame o controle, 120, décima 8. 208, azul 4065, boa tarde. Boa tarde. Torre Salvador, boa tarde, gol 2009, ponto 010, pronto. Gol 2009, alinhar e manter 10, boa tarde. Alinhar e manter 10, 2009. Braço Serra Serra, autorizado a final da 17, e agora autorização de pouso. Sim, senhor, o Bravo Serra Serra, se autorizado, pousa no pátio 3, senhor, faz desembarque de pátio. Ok, então reporte aqui no través norte da torre. Para informação, temos um Boeing da Gol que vai decolar agora da 10. Reporte aqui a 1 minuto fora, o Bravo Serra Serra. Aí chamou um minuto fora, no setor norte, o braço terra-terra. Livre a decolagem da 10, o vento 190 graus, 089. Livre 10, gol 2009. Serra, um minuto fora, no setor norte. Ok, bravo, bravo, Serra. O senhor avista a aeronave da Gol decolando agora da 10? Afirmativo, senhor. Ok, mantenha sua separação com o tráfego e prossiga direto para o pátio 3. Fique atento à movimentação de viaturas e do pessoal de solo lá no pátio 3. O vento é 190 graus, 89. Gente, tem como você pedir um apoio pro bravo Serra, senhor? Sim, mano. Serra. Gol 2009 decolado aos 1-4, controle 1208, boa viagem. 208, bom domingo, até mais. Controle Salvador, boa tarde, gol 2009, decolou o Dael. 009, mantenha a seta Dael, só 240. Tá 240, perfil Dael 2009. Gol 967, chama agora Recife, no 251, no alterno 33, decimal 25, gol no 967. 251, 3325, gol no 967. Boa tarde, solicitando permissão de reboque da aeronave do Finger número 7 para o acusão Finger número 8, em acordo já com a empresa. Está autorizado, mas deixa permanente. Está no Factory Golf. Ciente, estou iniciando o reboque agora. Cara, o senhor vai manter, vai ficar quantos minutos aí no pátio? É, 10 minutos no máximo. Conduzir 076, clear down to 4,000 feet, at 1015. Distante, entre do Golf. 36, desce até o 050, na chegada mais. O 620, desce para 2000 pés, 1015, autorizado aliás. 2000, na 095, reportará estabilizado no 620. Salvador Azul, Force 065, teste 150. Aqui Azul 4065, contact now Recife 125, decimal 1, if unable 1, 33, decimal 25. Ok, 125, decimal 1, backup 13325, Azul 4065, thank you. De negativo, mantenha a chegada 9036 para manter o sequenciamento. Ok. Gol 2009, chama Recife agora 1251, alterno 3325, gol 2009. 251, alterno 3325, gol 2009, obrigado. Boa tarde. Boa tarde. Tava dominando o voo, ficou atiçando o voo. Confirmando, a primeira pro norte, primeiro. Utilizado o voo local 500 pés, inicialmente com a proa norte. O restante coordena com o controle. Controle 1208, torre 11895. O altímetro corrigindo. Transpondo 019. Qual parte pra ver? Ciente, acionamento táxi agora a torre 11895. 5241, informação Sierra, pronto, cópia. 5241, Vitória da Conquista autorizado, 200 direto, decola da 1-0, curva direita, saída arbórea, elefa, 1208 controle, transponder 5046. Autorizado 200, 200 para a Vitória da Conquista, decola da 1-0, com curva direita, perfil arbor, elefa, controle 1208, entrando 5046, 5241. Correto, 5241, shopping, chega estacionamento. Salvador, Xanar 6321, ciente da informação Sierra, 380 para Brasília. 6321, Xanar.com. Emo. Xanar 6321, autorizado Brasília, nível 320, autorizado 117, decola da 1-0, curva direita, saída arbora, elefa. 1-208, controle, transponder 5063. 320, nível que a senhora autorizou. Água, elefa, 1-0, decola, curva direita, 9-0, 8-5-0-63. Correto, tchau, para chegar ao estacionamento. Salvador, que é o azul, 1-7, chegou, comando do reposto, é a ponte 8, boa tarde. Boa tarde. Salvador, 35241, parte 3, puxa estacionamento. 35241, autorizado, chama táxi. Autorizado, chamar a táxi. Paulo Salvador, boa tarde, é o TAN 3155, por gentileza, poderia adiantar a saída para Guarulhos? Não, 55, hora via? Ah, Lampa Zulu 44. Tá, é o Leda Bidev. Tá, é o Leda Bidev, obrigado. Pode ficar, eu quero você ficar com o Pro Alert. Itra 2015, report established and localized. Piet 2000 feet, Piet ILS X-ray, runway 10, and call you and establish and localize Condor 076. Pelo 620, salão 27, livre direito, missão 219. 209. Ativo November Alpha, nas proximidades do helicóptero, mantendo 500 pés, uma milha pra frente, após a agressão do Interlagos. Ah, fora do solo. Jacksonville Golf, decolado aos 28. Mantendo a escuta, aguardando transferência. A sua escuta está aguardando a transferência, o Yankee Lugo. Alfa, antes da Juliette, beleza. Fiz o Lugolf, acione 0116, no transponder, chame o controle em 20.8. Isso, 901 no meio, chama controle 1208, Yankee Zulu Golf. TLS, conduzir 76. Aqui. Controle Salvador, é o Papatango Yankee Zulu Golf. Yankee Zulu Golf, prossegue. Decolado de Salvador, está com proa norte, acionado 0116, vai realizar patrulhamento da BR-324 na região de Simões Filho até vertical de Salvador, no estádio da Fonte Nova. Ciente Zulu Golf, inicialmente no na proa norte, confirmando o setor norte, reporta retorno. Vai para o setor norte, reportará retorno ao Papatango Yankee Zulu Golf. Controle o TAN 3217, passa 180, descendo para 160, 8000 de Alagoinha, 100 da Serra. Sente, desce para 4000 pés, 1015. 4000, 9036, resume Duna, autorizado LS, a porta estabilizada, 9036. Portará. Mantenha a posição, aguarda o TR da tripa passar a retaguarda e após iniciar. No táxi? Tripe 5241 pronto para o táxi? Afirmativo, está com 49 a bordo, 410 alterna Salvador. Táxi autorizado, Pátio 1 Índia, ponto de espera 11895, ajuste 10015. Deve táxi, ponto de espera 1895, 5241. Continue approach, report out your mic landing gear 1. Waco, Condor 076. Condor 076, please wind check. Range 190 degrees, 079. Tá livre, chama táxi. Tá azul, noite, quatro. Condor 076, passing 6 miles, get on. Condor 076, clear to land, runway 10, wind 180 degrees, 08 knots. Clear to land, 10, Condor 076. Utilizado, voo 9036. 036, completa final, chama a torre agora, 118.95. 18.95. Alô, qual o nome é da zero? Sim, aeronave da companhia, no 03, iniciar ataque, se ingressa. Qual a posição, senhora? Positivo, após o tráfego da aeronave vibrar em zero táxi, prossegue para 03, no gol no 620. Atualizou algo a 10 de Salvador. Gol 9036, continue a aproximação, guardando pista livre. 036. Foi passado 35241.0, papo. 35241, não mantém a ponte espera. Em cima. 240 para Nelson. Gente, só um minuto a copy, ele está abaixo dos mínimos, eu estou ligando para lá confirmar a informação. Aguardou. Zero 076 on the ground at 34, vacate one on your right side and contact Salvador Ground 121.9. Come 006 to the right, 1219. Confirmando o ajuste do 3217. Alternativa? Eu. Táxi autorizado, gol no 884 à direita via Índia, ponto de espera da 101 no 1895, ajuste 10 no 5. Direita Índia, 1895, boa tarde. 884. Boa tarde. Agora pergunta com 0076, quando você quer. Condor 076, taxi approved, Alpha Juliet Gate 11. Condor 076, Alpha Juliet Gate 11. Autorizado Ilhéus, nível 240, Golf 677, decola da 10, curva direita, saída da El, Coral, controle 1208, aciona 5056. Sente 240 para Ilhéus, decola da 10, com curva direita, Coral, da El, Coral, 1208, 5056. Correto, na 327, é um puxa para estacionamento. Solo 036, solo 36, nível direito, fechando só 21 decimal 9. Sim, sim. Que Mike, prossiga. Afirmativo, prossiga, November aqui, Mike. Nível de decolagem, pista 90, vento 2, 90 graus, 079. E o vento de decolagem, 35241. Tudo Salvador, muito boa tarde, é o 966 da Gol, autorização Campina Grande. Informação é a Sierra. Bom, no 966, boa tarde, autorizado Campina Grande, nível 370, operador 110. Decolada 110, curva esquerda, pulca, transição, zipar. 208, controle, transponder 5101. Recebendo o transponder, novembro aqui, Mike, como sua procedência? Tá, foi autorizado 370, Campina Grande, apertulo 10, decolada 10, curva esquerda, poucas de pai, 208 ao controle, 5101 a transponder, 966 da Gol. 966, correto, chama o busca de estacionamento. Vai chamar, 966. Ou 9036, Alfa Juliette, portão 04. Alfa Juliette 04, 9036. Deixa milhas fora, novembro aqui, Mike. ingressando no corredor intervalo. 208-35-24. Controle Salvador, o Índia November Alpha ingressou no Interlagos. Afirmativo, o Índia November Alpha aguarda transferência. Mantenha a minha escoberta. Guardado. Controle Salvador, batalha 35-24. 3217, 2000 pés, autorizado LS 1015. 2000, autorizado LS, então 3217. Controle, batalha 35-24. Boa, 5241, sobe 200, saída Arbor, vigilância. 200, saída Arbor, 5241. Matiu livre das restrições de altitude. É, livre das restrições, 5241. Siga, papá, Mike e Eco Delta. Gente, Mike e Eco Delta. Livre aí, assinamento, estou autorizado, tá? Em frente alongada daí. Tarde, Kilo, Quebec Serra, prossiga. Os corredores na escuta, sem tráfego nesse setor reportado. Em novembro, Alfa chama a torre 118-95 para ingresso no circuito. Chama a torre 18-95 para ingresso no circuito, em de novembro, Alfa. 3217, passou do 1, estabilizar, chama a torre 118-95. 118-95, está 3217. Alfa, na frota rotatória, você escuta. Gente, Índia November Alfa, reporte na rotatória, Índia November Alfa. Reportará na rotatória, Índia November Alfa. Só em Salvador, está 3217. 3217, continua a aproximação, reporte externo, tem checado. Reporta lá, 3217. Meia na via, chegada, desce para 3000 pés, 1500. 3000 pés, com... Decolar 242, sistema controle 120 decimal 8. Zona 208, boa tarde, 984. 3217, passou o marcador externo, controle baixado travado. 3217, livre pouso, sinal 0, vento 220 graus, 0 menos. Livre pouso 110, tá 3217. 30-984. Presente Puka, voo no 884. November Alpha da presente, está autorizado para seguir direto final 97, reporte na curta. Reportar na curta final de November Alpha, da 97. Alô Salvador, bom dia, Tripe. Boa tarde, Tripe 5627, seguinte da Sierra, autorização para Aracaju. Tripe 5627, autorizado Aracaju, 190, Golfo 677. Cola da 1-0, curva esquerda, Fuca, Jamo, após direto, 1-208, acena 5072. Autorizado 190 para Aracaju, via Golfo 677, decola da 190 com curva de esquerda na Puca, Jambo, Jambo DCT. 5072, confirma. E o controle 102? Afirma. Confirma o microfone, 5072, é isso? Confirmado, 5072, aciona, chamada para a Puca. Alô, Salvador, boa tarde, Alta 3195, autorização 320 Guarulhos. Alta 3195, como recebe? Altaleza 4, pronto, cópia. Afirmo, a informação inicial que eu te passei, estava em outra aerovia, a gente recebeu a documentação agora pela Ampezulu no meio. Funcionamento 966 da Gol. Entendi, mandei escuta, vou confirmar a via. Obrigado. 966, portão 9, autorizado, estima tarde. Vai chamar, 966. Alô, boa tarde, 73217, ingresso na Alfa e mantém seu Juliette. Alfa, seu Juliette. Confirma o tráfego, chama o solo. 321. 321, autorizado, portão 6, chama ataque. Pior, né? Tô pensando, já cortei. Alô, Salvador, é o Catarneu Branco Serra Serra. Confira o tráfego? Catarneu Branco Serra Serra, cara. 053, notificou Serra Índia com Índia, da ponta perto. Branco Serra Serra, autorizado Serra Índia com Índia, 510. Recolado do pátio 3, direto com Proa Norte, controle 1208, aciona 0112. Pra Serra Serra, recolado do pátio 3, direto com Proa Norte, código 0112, 0112, com o Marcelo 107, o Bravo Serra Serra. Olhando com a sua em 1895, Bravo Serra Serra. Confirma o código da Serra com o Serra Serra? 0112. 0-1-1-2, erra. Chanar 6321, na escuta. Final da 7, o Capitão Romulo de Numeral. 6321, puxa, deixando andar do portão meia livre. Ok, vai puxar então, deixar o meia. 7321, Mike, é perto. 7321, Alfa Juliette, portão meia. Alfa 76, até 32, 7. Qual é o indicado do gol 698? Qual é o indicado do gol 698? Você é 300 mais na descida? 300 nós na proa de Itape Azul, 699. 300 nós na proa de Itape Azul, 699. Gol no 884, chama Recife, no 2685, alterno 12545. Rota 31955, Recife tem a mesma rota que eu. Eu estou ligando para o centro plano de voo para confirmar. Quilo Quebec Serra, chama a torre 118-95, Quilo Quebec Serra. Medidor da Silva. Fernando Europa, Polo 49, utilizado backtrack para o Pátio 4, reporte livre na pista. Utilizado backtrack para o Pátio 4, reporte livre na pista. Eu já liguei para o Centro Recife, eles têm a mesma rota que eu, que é a Operazulu 44. Agora estou aguardando o contato no centro do plano de voo para resolver a CCHG e eu poder autorizar outra rota. Até porque o NOTAN, nesse horário, diz que eu só posso autorizar a Operazulu 44. E a partir das 19 é que vira a Operazulu 16. Como se eu não vai decolar em 10 minutos, eu vou correr atrás do CCHG. Mas por enquanto ainda não tenho informação. Tá ok, foi que o Dalvin passou pra gente mesmo, que tem uma previsão de atraso aqui, então a aeronave só vai começar a rolar já após as 16, por isso que foi feita a troca. Tá ok então. Obrigado. Para o táxi 966, 104 a bordo, 430 Recife. 184? 104. 104. Tipo, 966 para sair como número 2 para o ponto de espera da 10 via parte 1. Seguindo o Airbus Avianca. Quando o ponto espera da 10-11-1895, ajuste a 10-95. Segue o Avianca, lá 1895-1015, 966. Para o táxi. Autonomia, Goiânia alternada. Sim, tipo, OP novamente? 1-5-5, já. Chime 321, você segue o ponto espera 10 via parte 1 no Índia, ponto de espera 1-1-1895, ajuste a 10-15. 1015-1895 no ponto de espera, via Pátio 6321. Solo Salvador, Azul 4118, informação Sierra, Confins, nível 340. Azul 4118, autorizado Confins 340, Upper Zulu 21, decola da 10, curva direita, Arbor, Elefa. 1208, controle transponder 5113. Autorizado com fins nível 340, Upper Zulu 21, decola da 10, curva direita, Arbor, transição Elefa, controle 1208, transponder 5113, azul 4198. Azul 4198, correto, chama o posicionamento. Chama o posicionamento.